Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson. São 6 da tarde em ponto e tá abrindo mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e para toda Santa Catarina. Santa Catarina que recebe hoje na sua capital o showzaço do Jack Johnson. Show que Porto Alegre curtiu ontem, Floripa vai curtir hoje. Até às 7 a gente vai com telefonia do Big e da Miller. A moda está nas ruas. Começar apresentando aqui a rapaziada do Pretinho. Fala aí, Cagê! E aí, boa tarde, boa noite, né? Boa Porque noite, já tá escuro, ó, friaca, bem-vindo. E chegando frio no sul do Brasil, cara. Eita, nós! Fala, Piaget! Já avisando aqui que hoje tem penha musical com o nosso amigo Ernesto Fagundes, ali no Boteco do Tchê, na Frente da Opinião. Tchê! Eu não sabia que tinha um Boteco do Tchê. Na diagonal da Opinião ali. Isso aí, tem uma penha musical que o Ernesto tava me explicando, é um encontro, né, do pessoal, tem penha de futebol, penha, é penha, né, que fala, é né? Penha, é uma penha, é uma, é, é, penha musical, um encontro espanhola, musical hoje com Paulinho Fagundes e Ernesto Fagundes, a família Fagundes, a família mais corporativista os melhores dos Fagundes vão estar tá lá, né, o Ernesto e o Paulinho Fagundes. Foi a família Lima, né, Adriana Lima, Fernanda Lima. Como assim, cara? Ah, é verdade. Tem que apresentar o Porã antes, cara. A cidade Lima. E aí, Porã? Olá, boa noite, tudo bem? Não precisa me apresentar, Davi Coimbra está entre nós. Olha quem tá de volta! Davi Carradini, Davi Carradini, Gordo, Davi Carradini, Gordo, Davi, Davizinho, tanta saudade, pô, nós você. Também, Davi, Davi, Davi, muita saudade, como é que tava as férias, Davi? Tava repousantes. Eu achei que tu ia falar repugnantes. Repousantes. O velho galo cinza da Davi Coimbra repousou. É, tudo acabou, Piano. Como assim? Tudo acabou. Não, eu quero saber de bolachinha com chá à tarde. Né? Água de coco. Água de coco. Né? Davi, um homem não se entrega tão fácil. Não, não, eu me entreguei. Não, sorvete de baunilha. Tudo acabou. Não deixa esse exemplo pros mais novos. Um cara que chega e pede um sorvete de baunilha porque tá acabado. Desistiu da vida. Botou uma papete. Botou papete e desistiu da vida. E aí tá o Potter de bigode. Do penharol, jaqueta de couro e bigodinho. Tá parecendo um delegado. Delegado da Polícia Civil, né? Com essa jaquetinha, com a camisa do Fred. Parece um delegado. Fred Mercury. Delegado que faz cover à noite do Fred Mercury. Tá, mas por que esse bigode? Fui ver uma matéria hoje com uma rapaziada chamada Comando Mustache. Eu recebi o e-mail dele. Comando Mustache. O Carpina já escreveu uma matéria na revista VIP sobre eles. É uma turma muito massa que se reúne. Os caras se reúnem no Costela no Rolete, né? Foi lá que eu beijo pro Rui lá. E é inacreditável que há uma história no bigode. É uma bichice, né, cara? O bigode é um homossexualismo pra tomar cerveja, né? Os caras se reúnem pra tomar cerveja. Desculpa pra tomar cerveja. Mas tem uma história bonita atrás do bigode. Grandes homens tiveram o bigode. O bigode impõe respeito. Hitler, o Fred, né? Mercury. É. Fred Mercury. Fred Mercury impõe respeito. Sim, o Celso Roth. O Hitler. Hitler. Ah, sabe por que o Olivia Dutra matou, né? Rivelino. Mas é só pra esse final de semana. Ainda bem. Então, rapaziada da malária amanhã em Santa Maria, né? Vai de bigode amanhã pra Santa Maria. Tá parecendo mais velho. Muitas meninas vão ser espetadas amanhã. Tem uma foto do bigode do Potter no Twitter do Pretinho. No Twitter! Tá todo mundo lá em Floripa indo pro show do Jack Johnson. Olha! E o próprio Jack Johnson também tá indo pediu pro show, aqui conosco. Não, o Jack Johnson pediu para que as pessoas deem carona ou vão com mais de uma pessoa no seu carro. É um pedido que ele faz a seu público. Boa. Que a galera compartilhe o carro para ir ao seu show. Inclusive vão fornecer sacos de lixo recicláveis para um a cada três carros. O Jack Johnson é bem engajado nessas questões ambientais. Ele quer que recicle no mínimo 50% de todo o lixo produzido durante o show dele hoje. Não lá em Floripa. O gerador tem que usar biodiesel. É um cara bem ligado nessas questões do meio ambiente. E essa é a melhor dica, né, cara? Dê carona. Reciclar as meninas também no show do Jack Johnson. E vai ter, inclusive, desconto no estacionamento para carros com mais de uma pessoa. Vamos para os destaques do Clique RBS nesse início de sexta-feira. O Antônio Palotti decidiu que vai dar uma entrevista hoje ao Jornal Nacional da Rede Globo para tentar dar ao país as explicações sobre o seu enriquecimento súbito nos últimos 4 anos. O Palotti segue uma orientação da presidente Dilma Rousseff, que pediu que ele desse uma declaração o mais rápido possível. Então a Globo vai fazer um link ao vivo de Brasília e o Palotti vai se explicar ao vivo para o país hoje no Jornal Nacional. Ganha 10 milhões, assim, em 2 meses. 20, né? É. Não esperem muita coisa. Em 2 meses agora, os últimos foram... 10 milhões. 10 milhões. Foram 20 vezes que aumentou o patrimônio nos 4 anos. Pô, Toninho, tu achou que ia se dar bem nessa vez, né? Pô, meu, nem me fala, meu. Puro Palocci. Agora vai cair o Palocci e deu. Acabou minhas esperanças, meu. Acabou minhas esperanças. Caiu. Tu tá na lista, tá no... Se tiver no caderninho dele, Toninho. Eu tô no caderninho, lancei uma... Caderninho, meu. Minhas últimas ficha no Palocci, meu. Não, isso aí, isso foi o dinheiro que ele declarou, né? Sim. Sim. Vamos supor, só supondo, né, que, afinal de contas, eu não vou duvidar da idoneidade. Idoneidade, né, da honestidade do ministro, mas vamos supor que o ministro não tenha declarado tudo que ele ganhou. Imagina o que ele poderia... não ter declarado. Nossa, né? Senhora. Se 20 milhões foi pego porque declarou esse dinheiro. Bom, vamos saber hoje no Jornal Nacional, né? Antônio Palotti ao vivo pra todo o país. Bom, ele escolheu um programa legal pra, né, pra sim, falar. Né? Um programa de maior audiência do país, até. Né? Mas o Jornal Nacional, acho que, não, ele perde da novela, mas eu acho. Vamos combinar, é estranho isso. Por que não dá uma coletiva pra todo mundo, pra responder a pergunta de todo mundo? Por que combina o esquema, entendeu? Não, eu quero um jornalista só. Ou é um ou outro. Ou ele quis falar pro Jornal Nacional, ou o Jornal Nacional tem uma baita produção e conseguiu que ele falasse pra ele. Mas isso rola, não é de hoje, né? Lembra aquele filme, o Frost vs Nixon? É o mesmo caso, né? O Nixon falou, não, vou dar entrevista pra categoria. Esse... Não, foi pago, né? Foi pago. Sim, o Frost pagou um monte de dinheiro. Vendeu tudo. Vendeu tudo, ficou zerado o Frost pra pagar. E o Nixon já era australiano, né? E o Nixon já tava fora da presidência já há anos. E o Frost era um jornalista que não era o Luciano Huck. Ele fazia um programa de variedade. É um belo filme, né? Chega a informação do Palocci, que eu falei com o Palocci agora. Não, chega a informação do meu lar, que na Gaúcha foi dito que a entrevista do Palocci foi gravada hoje à tarde. Foi gravada hoje à tarde, não é ao vivo. Foi gravada hoje à tarde. Então. Pode editar. Ou seja, isso é poder de produção. Bom, vamos lá. A arrecadação nos parquímetros de Porto Alegre caiu mais de 10%. A falta de fiscalização pode explicar a queda. O estacionamento rotativo arrecadou R$47 mil a menos em abril desse ano do que em abril de 2010. Desde março, a EPTC assumiu a gestão da área azul. A reportagem da Rádio Gaúcha percorreu mais de 30 ruas e não encontrou fiscais da área azul. Eu acho que tem a ver com isso também. Claro, cara. Né? O pessoal vê que não se tem não ninguém, não paga. Se não tem fiscalização, não compra, né? E muitas vezes tu tem que deixar o carro durante pouco tempo, né? Vai e faz uma 10, 15 um depósito minutos, né? No banco rapidinho ali no envelope da Rob e tu volta. E tem se deixa o carro ali, aí tem que vir um agente da IPTC, IPTC. Da Zona Azul. Agora primeiro. Não, agora é da IPTC. É direto da IPTC. A IPTC assumiu. Aí já pode me multar direto. Eu acho que foi por não isso que passa por aquele processo de primeiro botar uma notificação acho e ao ver a notificação o cara dá uma multa. Acho que vai multa direto. Briga por estacionamento acaba em agressão à mulher no centro de Floripa. A mulher, dona de uma pizzaria, recebeu socos de um homem. Motorista de um Gol branco parou o carro na rua, trancando a entrada de uma das vagas da pizzaria. Em seguida, o casal, dono do estabelecimento, chegou e tentou usar a vaga. Depois de uma discussão, o dono do Gol acabou retirando o carro para o casal estacionar. Mas mesmo assim, a briga em frente ao estabelecimento continuou. Um outro homem, que segundo o casal estaria visivelmente alterado, chegou ao local e também se envolveu na confusão. A polícia está investigando o caso e as imagens estão no Clique RBS. É verdade, amigo. As imagens. É no Clique RBS, Marcelo. Tudo filma, mas eu que passei pro Clique RBS. O Clique Record não passou nem perto dessa. O Clique RBS veio me pedir as imagens. Porque os grandes furos de reportagem estão no Jequitão, Marcelo. O André Machado. Tá aqui, ó. Tá no Clique RBS, Marcelo. O furo. Eu sei quem é. O Zeca Camargo, que dá os melhores furos. Previsão do tempo. Não, sabe? Giovanni Grisotti, né? Giovanni Grisotti tá um monte de furo. É bom. Previsão do tempo. Sábado vai ser de muito frio. A mínima fica abaixo dos 6 graus. A previsão de geada para as primeiras horas do dia. E a máxima fica em torno dos 14 graus. A sensação térmica vai ser de muito frio. No fim do dia de sábado, chega uma nova massa de ar polar e o frio se intensifica durante a noite. Há uma possibilidade remota de neve na noite de sábado. No domingo, o frio se intensifica. Com exceção do litoral, há previsão de geada para todo o sul do Brasil. Durante o dia, a máxima não passa dos 17 graus. Na segunda-feira, a sensação de frio ameniza. Temperatura mínima para segunda é de 6 graus e chega a 19 graus na segunda-feira de tarde. Isso só em Porto Alegre? Isso em todo o sul do Brasil. A máxima no sul do Brasil vai ser 19 graus. A mínima é menos de 6 graus, pô. A mínima fica abaixo dos 6. Pode dar zero. Vai tá menos 20. Menos 20. Menos 20 abaixo de 6, né? Então tá valendo. Diz que vai dar. Vai ser menos 200, então. Bela previsão. Menos 200 uma temperatura. Menos 200, Que é o que ocorre, né? Bem plausível que dê menos. Coração do Marcos hoje tá em menos 200. Tá. Menos 200. Não, é fácil. Já tem uns dias. Já tem uns dias que tá assim. Tá torcendo pro Djokovic. O que aconteceu? Djokovic perdeu hoje. Ah, esse que é o problema, Davi. Não me acontece nada. Cara, fica uma semana lá em casa, cara. É uma frustração. Aí tu vai ver. Aí uma tu vai semana ver no quartinho que tá sobrando lá pra te ver como tá. Tá sobrando com a Fofo lá agora. Se quiser, pô, é só chegar. Olha! Agora é de bigode, meu. Se um dia Thaís fizer alguma coisa errada pra ti, pô, pega certo. Tua malinha, teu CD. Ô, Potter, mesmo namorando. Tem que levar meus vinil. Mesmo namorando, tua casa tá uma loucura. A vida enlouquece, né, cara? É mesmo. É lotada. Olha! Vida social ativa, né? Sogro, vida social ativa. Sogro, sogra, hein? Olha! O Porã já deixou o bigode uma vez, Porã, né? Já deixei, ficou legador. Tu podia te deixar o bigode junto com o Porã. Porã, vamos nós dois morar junto de bigode. Inclusive, nós fizemos um ensaio pro Cazuca quando eu estava de bigode. Eu me lembro disso. Tem as imagens. Vamos reconhecer a nossa derrota. Vamos aqui reconhecer. Porque todos nós aqui estamos tomando sorvete de baunilha. Todos nós estamos tomando chá. Eu cheguei só no creme. O de baunilha não pedia. Eu tô no flocos aí. Eu em sorvete eu sou macho, só chocolate. Cara, macho não chupa sorvete, cara. Não, mas não é chupar, meu. Eu não tomo sorvete há anos já, meu. É, macho come ambrosia, cara. E olha lá. Sagu. Potter, usa a força desse bigode aí, Potter. Com o bigode é óbvio que eu vou ter que dar uma cantada, né? Cantada do Potter! Apoio! Só um momentinho que falhou aqui a nossa sessão. Mas podemos dizer que o apoio é da Cantina Mamona Mia. Ah, é? Fez sucesso ontem, Mamona Mia. Tem um galetinho lá na Mamona Mia. A gente comeu um galetinho na Mamona Mia ontem à noite, depois do programa. Uma loucura. Vinho branco na Mamona Mia. Mamona Mia. Loucura. Eu tomei enjoado, vou tomar só leite lá na Mamona Mia. Não tem leite lá. Não serve leite. A cantada. Edgar dos Santos manda pra gente cantadas do Tio Dino. Grande Tio Dino, mestre. Arroba Tio Dino, né? Meu conterrâneo. Representa, né, o catarinismo. Ele todas as cantadas ele acaba com sua linda, né, todas elas, né? Então imagina sua linda. Falando no Tio Dino, ele tem uma coluna na revista Playboy, lá no blog dele, na revista Playboy, tem as formas que o Palotti enriqueceu. As formas que o Palotti conseguiu 20 milhões de reais. Ele vai explicar hoje. Playboy? Não, na internet. Só no blog site. Do Tio Dino, lá dentro na página Playboy. Na página da Playboy. Tem como ele enriqueceu, por exemplo, uma das formas. Clicando naquele banner de você foi o milésimo do Twitter, né? Não é brincadeira. Aquela corrente de e-mail da Microsoft. Tem várias formas aí pro Palotti enriquecer. Gata. Me chama de marisco e vem dormir de conchinha comigo. Uma das melhores, Potter. Essa muito bom. Não vai concluir? Sua linda. Sua linda. Eu falo aí, tu completo com sua linda, tá? beijo pra Carla Fachin, que tá de aniversário hoje, né? Opa! Querida colega Carla Fachin. Sua linda. Que nos ouve. E a Carla Fachin, baby. Tentei acessar o site da Playboy aqui, deu notificação de segurança. RBS. Prezado usuário, o acesso a esse site está bloqueado. Uma grande família. Vai, Potter. Chega pra Carla Fachin e fala, você não é Gardenal, mas eu te acho uma coisa de louco. Sua linda. É bom o Tio Dino, hein, cara? Chega pra menina e fala o seguinte, me chama de amarelinha que eu te levo até o céu. Sua linda. Me chama de insônia e passa a noite em claro comigo. Mas creio. Sua linda. E finalmente, me chama de relógio cuco. Cuco. Que eu te mostro o passarinho toda hora. Edmar dos Santos mandou pra gente. Edmar. E aí, KG? Olá! Aqui! Depois de anos estudando, descobri qual o maior mito da biologia. Qual? É o mitocôndria. Esse era pro Ebra. Zacarias. Quem mandou foi o Nando de Campinas do Sul. Opa, é fica aí. Onde? Campinas do Sul, que fica no Rio Grande do Sul. É, Campinas. Perto de Pelotas ali, né? Os caras tinham um monte de nome de cidade pra escolher, escolhe Campinas. Não, é verdade. É, perto de Pelotas. Meu Deus. Não, imagina. Imagina se junta tudo. Tô saindo com um cara ali de Campinas. Perto de onde? Pelotas. E tem São Francisco do Sul também lá, né? Ó, aí, dois amigos conversando. Se você tivesse 6 fazendas, Davi, você me dava uma? Claro. Se tu tivesse 6 carros, Davi, tu me dava uma? Mas é claro que sim. E se tu tivesse 6 camisas, Davi, tu me dava uma? Não. Por que não? Porque eu tenho 6 camisas. Esse é 6 camisas eu tenho, cara. Davi, tô com saudade do corno do Davi, cara. Vamos ligar pro corno. Da brincadeira do corno que o Davi faz. Vamos fazer hoje. Vamos fazer agora. Pra esquentar o programa. Pra pegar fogo. Vamos. Sexta-feira. Vamos. Sexta-feira é dia de corno. Quem será o corno? Sexta-feira é dia do corno. Não ligou ainda. Já foi no Chile. Vai ser um desastre a operação Feplan do Maurício. Não, já tá tudo à mão aqui, ó. Meu Deus do céu. Quem? O Davi, herói de O Guarani. Peraí, quem é? Silêncio. Ah, é um herói do O Guarani. Federer, cara. Ele não vai atender. Por que não? Começa com F e termina com F. Ele tá no programa fazendo anotações. Tá, mas não vai atender, seu corno? É que a casa dele não tem pina, né, cara? Peri, não tem pina? Na casa, não. Peri. Peri, Ceci. Sua chamada está aqui. Viadão. Corno! Tentamos o Fetter, pra quem não sabia, era o Fetter. Vamos ver se eu tenho o telefone da casa dele. Que está de aniversário. Mas agora não adianta, ele tá ouvindo. Agora deixa ligou. Pro segundo bloco. É. O Natal. Quem? Chamou. O Caciba. Pior que ele é mesmo. Posso eu chamar ele de corno? É teu sonho, né, pô? Não vai atende, cara. Sexta-feira ninguém atende, né? Sexta-feira tá todo mundo traindo, amor. Nós estamos com a moral baixa. Ou sendo traído, né? Nesses cor. Olha só. Relativo a modo, o que, que é? É. O que, que é? Palavra cruzada? É, palavra cruzada da zero hora ele tá fazendo. Ninguém atende, cara. Ah, já era. Cara, a gente já foi melhor. Vou começar a entregar Napoleão, os telefones no ar. Grande cara. Francês Napoleão. Tá, vai pro próximo aí, meu. É, vai mais próximo, um, tenta mais um, tenta mais um. Enquanto quem não atende é porque é mesmo. É, quem não atende é porque tá sendo traído. Quem? Nossa, não deu. Ih, rapaz! Era só tocar pro bebê. Aproveite pra participar da promoção. Eu quero o Pretinho na minha casa. 18 de junho tem mais uma edição na casa do ouvinte. Mande o torpedo pra 49207. Deu, quer, tu quer, quer, quer. Malenote. Cara, mas o Malenote pediu a mulher dele em casamento no show do Paul McCartney. Alô? Corno. Pô, eu achei que vocês nunca iam lembrar de mim. Corno. Mestre Malenote. Eu até tava achando que eu não era, pô. Cara, isso aí não tem, Malenote. Todo aí, mundo é, todo mundo é, é ou será. Ou foi, né? É. Eu não sei se no caso tu é, tu foi ou tu será. Mas ou tá sendo, coisas... ou tá sendo. É. Não, mas fica tranquilo que guampa é que nem dente, só dói quando nasce. Valeu, Malenote. Depois tu acostuma. Passa a agenda da banda aí, Malenote. Aproveita, vão tocar vai, onde? Bicho. São 10 shows agora no mês de junho. Amanhã a gente tá em Ibirubá. Depois Sapiranga, Caxias, 4 cidades no Paraná, lá, Francisco Beltrão, Cascavel, 2 vizinhos. Eita. Sabe tudo, hein? E no fim do mês tem a festa do peixe em Tramandaí. Feitoria, grande! Agenda cheia com a comunidade aí, hein, Malenote? É Amico e Jegue, não dorme em serviço. E o Acústico está com um clipe novo lá no blog do Acústico, chama Agora, nova música. Vinil nas lojas e o som é demais. É demais. Demais. Abraço, tudo mano. Que não falta. Abraço. Valeu, meu. Abração pra ti. Bah, conseguimos pegar um, finalmente. Vamos mais um? Mais um. Legal que esse era mesmo, né, cara? E aí? Isso que é legal. É legal quando é de verdade. Claro, o cara se sente mais à vontade. É o Paulo Brito. Não, fala quem é, meu. Alô? Corno. Corno. Alô? Corno. Bota na Atlântida. Todo mundo. Bota na Atlântida, pô. Peça-me que eu vou chorar. Bota na Atlântida. Bota na Atlântida. Alô? Eu estava ouvindo a Gaúcha. Quem foi que sugeriu que colocasse na Atlântida aí, Brito? O Vinícius Brito, meu filho. Bota na Atlântida. Brito? Eu estava ouvindo o Lucianinho Périco. Tu já sabia, Brito, que tu era corno? Então olha aqui, ó. Então vamos ao case. Sempre tem um case. Esses dias, alguém chegou para mim e disse assim: Vitor, a Atlântida te ligou e tu não atendesse. O Pretinho ia te pregar uma peça. Te prestar uma homenagem. Exatamente. Aí é o seguinte, como o número de vocês não aparece como costuma aparecer os números do RBS, bloqueado ou desconhecido, tá salvo na minha memória. E aí, quando tocou aqui agora, o Vinícius mesmo já disse: olha aí, bota na Atlântida, que a Atlântida está te procurando. Mas olha aqui, ó, eu fico muito feliz, quero dizer isso do fundo do coração, especialmente, porque vocês reiteram a tentativa, certamente porque alguma resposta deve haver. Sem dúvida. E por conta disso, eu não tenho outra coisa que não seja: fecha em mim que eu vou chorar. Mas é brincadeira, viu? Fala no fone bem de pertinho que eu vou chorar. Valeu, Brito. Obrigado aí por aceitar mais essa. Abração, Brito. Grande Cláudio Brito. E atenção, eu não estava na audiência desde logo, porque recém, antes de entrar o esporte, eu fiz o meu comentário do chamada geral lá da Gaúcha, e eu estava preocupadíssimo, ainda estou preocupadíssimo com o meu Colorado, que tinha algumas informações que eu esperava no programa da Gaúcha. Mas fico muito feliz, volto a dizer, vocês são demais e muito obrigado por me darem tanto carinho. Muito obrigado por te contar a verdade, né? Brito, acho que a vida vai mudar a partir de agora. Um abraço. Olha, valeu. Aqui, ó. Como sempre disse o grande mestre de todos os tempos, o nosso querido Cândido Norberto. Eu pensei que fosse o Alexandre Fetter. Um abração pra ele. Não, mas o mestre de todos nós, o velho Cândido Norberto, que está lá com o Papai do Céu. Pra vocês, um abraço, um beijo e um carinho, o ABC do amor. Esse é o Cláudio Brito, nosso amigo. Tá, agora o último, tá? Mais um. Um beijo, mais um abraço pro Miller, filho do Alfredo ali, o garçom da... Que é corno também? Do Cielo no Rolete. O Miller, não também, sei. Também tem 16 anos, 16 anos, o cara já é corno. Já é corno. Na idade vai ser de 14. Então, Miller, que é corno. Ó, vamos pra Santa Catarina agora. Santa Catarina também tem corno. Do caralho. Celebra, elogia. Comemora. Alô, Cléo? Elogia, não. Oi, Irie, do caralho. Cara, meu. Atende. Tu entrega, os caras não atendem. Ô, guerreiro, atende, pô. 50 anos de casamento é bodas de ouro? É. Bodas de ouro. Ó. Sua chamada está sendo terminada. Já era. Tá bom, valeu. Valeu a tentativa, gente. A gente faz de novo. Piada velha do Porã. Piada velha do Porã. Apoio. Tacos de sinuca Titaco. Na promoção Titaco com bola. Agora a piada velha tem apoio. Na verdade... Sempre teve. Não. Sempre teve, Davi. Piada velha sempre teve apoio. Volta de férias, cara. Coisa de louco, cara. Olha, essa, na verdade não é uma piada, mas poderia ser. É, aqui, ó. Gordinha Gordinha é como mortadela. Redondinha, cheia de gordurinhas. E? Gostosa. Quem prova se delicia. Ah. Mas ninguém conta que gosta. Magra, magra é como alface. Não tem gosto de nada. Pra ficar agradável tem que ter muito tempero. Não satisfaz ninguém, mas todo mundo diz que adora, velho. É isso aí, pessoal. Mandem um abre teu olho, magnata, pro meu pai Beto, que escuta você sempre que possível. E um abraço pro meu namorado Guto, que também adora vocês. Grande beijo da Lely. A Lely Mortadela. Lely de Novo Hamburgo. Lely assume que é a mortadela. Grande Lely. Olha, bom uma mortadela. Tu não vai agradecer o Chico Chalaça aí que te deu. Beijo pro Chico Chalaça. Eu vou perguntando as coisas que no ar da. Coisa ele mandou. E ele Gaba. Com quatro letras é Gaba. Celebra elogia Gaba. Se Gaba. Ah, se Gaba, exatamente. Ele que ele fez hoje de manhã umas duas vezes isso aí. O nosso Capuzinho vai estar hoje. Hoje é dia 3? Hoje, é hoje. O Capuzinho vai estar hoje. Filha dele, meu Deus. Cara, demais essa parada aí. Fala aí, Maurício. Eu tô tentando. Não, o Capuzinho vai estar hoje em Arroio dos Ratos, na Sociedade Última Hora, na festa Vibe Drelli. É um evento beneficente. O cara tá na última hora em Arroio dos Ratos. O evento é beneficente, organizado pelos amigos e colegas e professores para arrecadar fundos para as próteses da menina Andrelli, que é de 15 anos. Ela teve um problema de saúde, teve uma perninha amputada e vai ter que amputar a outra. E hoje o Capu vai estar lá na solidariedade. Vão ter várias bandas, né, que vão tocar. Do Like, tudo. Topas, vai estar lá. Exatamente. Muito legal então, esse evento. Todos os cachês foram doados para a causa. Boa! O Porã uma vez fez uma festa assim, foi muito legal. É muito legal. Então a festa Vibe Drelli, porque é a Adriele, né, hoje na Sociedade Última Hora de Arroio dos Atos, vai se divertir e vai ajudar a Adriele, que é a nossa ouvintona aí de 15 anos de idade. Vamos faturar! Agora já, ô Mizão? Não. Pode ser então. Vamos faturar. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Errei o horário. Não erra nunca. Errei o horário. Desde quando tu erra alguma coisa, amigo? Meu celular aqui tá com uma parada adiantada. Adiantado, com era esse que tu ia vender hoje, né, amigo? Exatamente. Então troca o produto. Eu botei o horário de Nova York. Gente, tô precisando vender o meu carango. É uma Nubira. Ah, Nubira? Nunca ouviram falar? Design italiano. É da Daewoo. Daewoo é uma coreana. Daewoo é um restaurante. Nubira é uma Wagon. Wagon é uma caminhonete. Wagon 2.0 completa, tem 8 velocidades do limpador. Dá o quê? Regulador dos retrovisores elétricos, vidros elétricos, limpador, desembaçador traseiro, ar, direção, freios ABS, um excelente carro. Tô pedindo o valor da tabela Fipe, R$11.500. É um carro importado, mas a mecânica dele é da GM, então as peças são fáceis de encontrar. E se não for abusar muito, gostaria de vender também a minha casa em Alvorada, no Porto Verde. Abusou. Dois quartos. O cara cometeu algum crime. Esse cara tá fugindo do Paraguai. Tá querendo fugir. Pode ter certeza. Ele tá vendendo a Nubira e também a casa em Alvorada. Vem com um cadáver no patamar. Tem dois quartos, sala, cozinha, mezanino, dois banheiros e mais um salão de festa. E ainda tem uma banheira. Casa de traficante. É na banheira. É casa de traficante. Alguns corpos completados. Um batedouro. Tô pedindo R$120.000. Eu quero me mudar pra Porto Alegre. Esse é o motivo. A minha esposa tá querendo voltar a trabalhar e estando aqui ficaria mais fácil, pois tenho dois filhos em idade de escola. O e-mail pra comprar no Bira e a casa em Alvorada é CRAS Sistemas. Aí vai ter dois S, tá? CRAS Sistemas. CRAS Sistemas, @yahoo.com.br. Ô, Maurício, eu quero vender meu carro também. Ah, para. Tô falando sério, velho. Tu quer vender o teu carro? Vou aproveitar o teu espaço aqui do... Não, o espaço é nosso. O espaço do programa, né? Os classificados do Pretinho. Mas aproveita o meu aqui. Depois eu aproveito o teu espaço. Mas eu quero vender, é sério, vou aproveitar. Quero vender o meu carro. É o meu carro, da família. O Porã tá vendendo o carro dele. É verdade, cara. Picasso dele, já pensou, a pessoa que comprar o carro do Porã... Assim, sentar no Picasso tem do Porã. Tem esse agregado, né, cara? Cara. E vem com todas as histórias, Porã? Muitas histórias. Aquele carro conta muitas histórias. Na verdade, aquele não conta muitas, não. Conta sim. Conta sim. Aquele carro conta... É por isso que tu quer vender. Aquele carro conta muitas histórias de amor e viagens familiares com... Você que quer um carro para a sua família. Não, mas tu quer vender o carro ou não quer? Eu quero vender o meu carro. Diz isso, pô. É um Picasso Prata 2019. 2002, tá? 2.0, 16 válvulas, completão, parceiro. É uma nave, o carro é do Porão é uma nave, cara. Prata. É um Picasso legal. Prateado, é. É um Picasso prateado, isso aí. E, pô, cara, tá valendo. Vendo o meu Picasso, @hotmail.com. Ah, não acredito que tu fez o e-mail, Porã. Vendo o meu Picasso, @hotmail.com. Ah, não é fora, @tante. Não, pode ser também, pode ser. Se quiserem mandar fotos, pode ser pra vendo o meu Picasso. Não, as interessadas de biquíni. Não, bacana, não, cara. Não, é sério. Não, fotos é pra vendo o meu Picasso. Ou então você que tem um Picasso e quer mandar uma foto. Aí manda pra fora. Não. Estou vendo o meu Picasso. Eu sabia que ia dar isso. Estou vendo aqui. Mas vendo você... Fora, @Atlântica, Porã. Quem quiser comprar o Picasso do Porã, e vendo o meu Picasso, @hotmail.com. Tá bom? Um site, vendo o Picasso. Você que tem loja de carros, aquela coisa toda, quer comprar um Picasso inteirão. Pode ser também no Vendo Vários Picassos. Vendo meu Picasso, @hotmail.com. É a piada mais pronta do mundo, é o Porã tem o Picasso. Mas é aquele Picasso, é aquele Picasso mais comprido. Picação. Na verdade, tem que compensar de alguma forma, né, gente? Na verdade, tinha que ser só vendo o meu Picasso. Sobe. Tá, cara. É 2000 e quanto teu carro, Porã? É 2002, 2002 completão, então. 2.0, coisa demais, linda. Demais. É linda, linda. Repete o e-mail aí que eu não peguei. Vendo meu Picasso, @hotmail.com. Cara, isso é sério, cara. Eu tô vendendo meu carro, pô. Quantas prestações tem ainda pra pagar? Tem uma micharia lá pra pagar. Uma micharia de 16 prestações de 2 mil reais. Almir, quer comprar o carro do Porão, Almir? Pô, querido, é negócio bom esse. Esse é um negócio bom. Outra vez... Garante. É um baita negócio. Eu garanto, eu assino embaixo. A última então, vez que então reformou. Manda um e-mail lá, né? Pra, a última vez que reformou, botou o kit wireless do Almir. Freio, exatamente, freio, tem wireless. O zero bag do Almir, de concreto. Exatamente, cara. A coisa mais linda. Pô, saiu 6 mil a última revisão. Almir tá aí. Não, isso é importante. Mas revisado todo ano, todo cara. Ano, todo ano ele é revisado. E só cresce. Foi 5 mil ano passado, 6 mil esse. Todo ano revisado. É, barbada, cara. Vale a pena. Compra, né? O meu carro aí. Tirando os pinga-pinga ali de baixo, os vazamentos. Sim, aí tá legal, né, Almir? Top, deu uma olhada carro no top. Carro, né? Fora que tem uns queimados de cigarro, né? Não tem. Já deu carona pro pause. Não, deu carona pro pause. Nunca fumei. Não, nem o pause. Oferta hoje aí, Almir. Oferta hoje é o gel de piche. Gel de piche? Exatamente. É você bom, que, né? Nunca se azedou com gel, com estilo, sim, de cabelo, claro. O Almir lança o gel de piche. Pra fazer o moicano do Neymar, então. E aí não precisa mais mexer. Fica já faz sempre. A tintura junto, né? Fica pra sempre. É o permanente, cabelo. É o permanente, gel permanente. Já permanente. Tem um gênio, tá tudo sempre. Almir, tu é gênio. Pô, eu fico até encabulado, mas eu sou mesmo. Eu fico encabulado com isso aí, mas eu não sei que eu sou. Impressionante, Almir. Show de bola, né? E o e-mail pra contar? O e-mail é... É P-O-R-A. Não, tá bom, P-E-G-O. U-M-T-R-A-V-E-C-O-N-O. C-A-R-R-O. C-R-L-E-U. @hotmail.com. Muito bom, amigo. Já voltamos com o Pretinho 28/7. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, tá todo mundo indo pro norte da ilha pra curtir Jack Johnson hoje em Floripa. Ontem ele tocou no Gigantinho em Porto Alegre e hoje toca no Stage Music Park no norte da ilha com promoção da Atlântida. 21/7, doutor Alceu, qual é que é, doutor Alceu? Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação, apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, futebol começa amanhã às 16h, tem Brasil e Holanda. Só um pouquinho, doutor Alceu, hoje tem Série B. Mas não tem os times do sul do Brasil? Não tem, não tem, não tem. Nem Criciúma. Não tem, o Criciúma não joga amanhã. O Brasil vai pegar a Holanda às 16h. E o Tigre joga com o Náutico, hein, Criciúma? Doutor Alceu, é Tigre, não o Tigre. É o Tigre. Tigre. O Tigre. Tigre. O Tigre joga às 16h com o Náutico. Jogão, hein? Hein, Criciúma? É, de o noite... Criciúma tá jogando bem. De não noite, bem, às 9h, tem o Figueirense com o Atlético Goianiense. 2-1, Figueira. O senhor quer ir lá ver lá em casa, do Piangero? Não. No pay-per-view, o Figueirense. Mas é no Orlando Scarpelli o jogo? É no Orlando Scarpelli? Mas tem um baita. É em Figueirense. É, em Figueirense. Mas tem um baita jogo. Entendeu? Às 16h de domingo tem o Grêmio com o Bahia, doutor Cadê. No Olímpico, né? Em Grêmio. E o Grêmio que tá querendo contratar um atacante do Bahia, né? O Jael. O Jael. Não, que tá na Portuguesa, né? Isso, que tá na Portuguesa, isso. E que deu um soco na cara de um dirigente do Bahia, não é? Treinou com o Renato Gaúcho no Bahia. Gente boa. Deu um soco na cara de um dirigente. Mas esse cara é bom, o problema é esse. Da Portuguesa. Depois o Danley também deu um soco. Foi expulso aos 3 minutos de jogo no último jogo da Portuguesa. Ele tá jogando por efeito suspensivo, foi suspenso por 20 jogos ou 8 jogos. É um cara tranquilo. É, por ter batido no dirigente do Bahia. Cara pra tomar cerveja. É o Jael. É um cara tranquilo, né? Como o Carlos Alberto, né? Sim. Deu não tem nenhum problema. Sim, o Bahia, o Grêmio fala assim, exatamente. O Bahia falou assim, nós vamos te mandar o Jael e você não manda o Carlos Alberto. Não, mas juntar os dois, né? Sim, mas ele, o passe dele é do Bahia. Seis e meia tem o Santos com o Havaí, hein, Santos? Ai. E qual o time reserva? Time reserva vai ser só 4-0 o Santos. E aí, o Inter vai jogar com o América Mineiro, hein, América Mineiro? Em Mato Grosso do Sul, né? Não é nem América Mineira, é em Mato Grosso. Em Campo Mando Grande. É do, cara, do Campo América, Grande, é Mato Grosso. Diz que esse Mato campo aí é um horror, esse campo aí. Diz que eles estão cobrindo com areia os buracos. Sim, do campo. Há quanto tempo não se joga bola no Morenão? Em compensação, a torcida vai ser 100% do Inter, né? Porque a gauchada lá é esperada 12 mil. E o Grêmio... E gaúcho adora um Morenão, né? O Grêmio, quando jogar contra o América Mineiro, vai jogar lá também no segundo turno. É, olha só, posso dar uma escalação aqui, você adivinhar que time é? Invictor, Doril, Peruca, Cara de Kombi, Ligeirinho. Phantom Defender. É o Grêmio, pô. Pastor Alemão, The Rock, Barriga. Super Mirage ou Serelepe e Cavanhas ou Bruce Lins. É só os apelidos do Grêmio. Exatamente, Invictor é o Vitor, né? Mário Fernandes é o Doril, Wilson é o Peruca, o Neutro é o Cara de Kombi e o Lúcio é o Ligeirinho. Cara de Kombi é muito bom pro Neutro. É muito bom, igual. Parece a Kombi aquela do filme Carros, o Neutro. É mesmo, é verdade. Gilberto Silva é o Phantom Defender, o Adilson é o Pastor Alemão, o Rockenbach é o The Rock, o Douglas é o Barriga. O Miralles é o Super Barriga. Mirage, e o Clementino é o Serelepe, o André Lima é o Cavanhas e o Lins é o Bruce Lins. Quem mandou pra gente foi o Gabriel Ferreira. Aproveitando o papo de futebol, o Léo, nosso ouvinte, mandou a história de vida do Messi, cara. Cara, é impressionante a história música desse louco. Música de sofrimento. Cara, música de sofrimento. Não, não precisa. Místico, não precisa. Pijama místico ali, pô. O Messi, ele nasceu na cidade de Rosário. Era autista aos 8 anos de idade. Caramba. Sofreu de nanismo até os 13, quando estacionou. Continua sofrendo. Estacionou em 1,40m de altura, com 13 anos de idade. No ano de 2000, ele despontava no News Old Boys, driblando os caras com o dobro do tamanho da idade dele. E aí o pai sugeriu ao News Old Boys que pagasse os tratamentos do Lionel Messi. E a resposta foi negativa, o News Old Boys não quis. Se eu soubesse essa história, não foi o News que não quis, foi o River Plate que não quis. Depois ele bateu no River. Primeiro o Messi surgiu no News Old Boys. Não, isso eu sei, mas eu sei, quem não pagou o tratamento foi o River. E aí ele bateu no River Plate, ofereceu o Messi, o River Plate não quis pagar. Aí tinha uma tia do Messi que morava na Catalunha, em Barcelona. É o destino. Aí o Messi, ela por levou... Por que essa véia não morava em Porto Alegre, na Padre Cacique? Aí a véia levou o Messi pra Barcelona. E aí, cara, chegou e destruiu num treino, e os caras, vamos chamar esse argentino aí. Vamos pagar o tratamento. Aí o Barcelona, não, quem pediu isso foi o pai do Messi. O Barcelona propôs contrato ao pai do Messi. O pai do Messi espantou os caras do Barcelona, porque ele falou o seguinte: só tinha que pagar os tratamentos que os médicos argentinos tinham sugerido. Dito e feito. Durante 42 meses, o Messi levou todos os dias injeções de hormônio. Em 2003, o hormônio fez o Lionel Messi chegar a 1,69m, que é a altura que ele tem hoje. Ele cresceu, conseguiu Zico, crescer 29 centímetros. O Zico cresceu 11 centímetros. Isso nos anos 70, né? 70 que era bom. Pô, e eu venho tentando subir alguns centímetros há anos. Só nos e-mail, né? Cara, e aí tem os números do Messi aqui, impressionante. Ele foi o mais jovem jogador a marcar um gol pelo Barcelona em 2005, um ano depois de ter feito a estreia na Liga Espanhola. 2009 chegou a melhor jogador do mundo. E hoje, sabe quanto é que é a cláusula de rescisão do contrato do Messi? 200 milhões de euros. 250 milhões de euros. O Chelsea compra, hein? São 800 milhões de reais. Você vale viu que deu problema Messi com ele agora em... Mas ele negou. Ele largou o comunicado dizendo que era mentira. Porque o que eu vi foi que um cara, um torcedor fanático do Rosário Central... agrediu um ele tapa porque na cara ele dele, era do, do, ele, do... Ele foi News. Criado no News Boy, que é o grande rival do Rosário Central, da cidade de Rosário. Mas aí, imagina tu olhar pra um guri de 13 anos de idade e pensar que daqui a 10... ele vai estar onde está o Messi. Tu olha para um nanico, né? Um autista. E daqui a 10 anos ele é o melhor do mundo. Sabe que é história, né, cara? É por causa também dessa história aí, não só da superação, mas por ele ter ido muito cedo lá. Aumenta mais ainda. Tá bem, que a Argentina não gosta muito dele, assim. Sim, sabe? Da seleção, né? Por exemplo, o que falta pra ele é campinho de terra, o que o Tevez teve, sabe? Sim. O Tevez tem uma panela de pressão isso derramada que eles não na se cara. Dão, né? O Tevez e o Messi. Na Copa, não, eles Tevez não se dá bem, vai ninguém, ser né? O ataque da seleção argentina na Copa América. Copa América, brigou, né, meu? Tevez brigou com o técnico. E não pode ser, não tem como ser diferente. Os dois estão gastando. Mas justamente isso aí que o Potter falou, e também essa história, né? Ele criou uma identificação muito grande com o Barcelona, não poderia ter sido diferente, né? Mas aí tem, a gente discutiu isso no Bola nas Costas, tinha um projeto do Zico, porque o que acontece? O jogador é pago pelo clube, vai pra seleção, aí pode se quebrar, pode se machucar, enfim, não vale pro jogador, que é patrimônio do clube, não vale tanto a pena, assim, ter o Messi jogando pela Argentina, e nenhum pro Messi não vai jogar tanto pra Argentina quanto ele joga pro Barcelona. Sim, pra um clube de ponta da Europa não tem, porque isso valoriza o jogador. Pro clube brasileiro é espetacular. Mas olha a cabeça do Messi, cara. Mas teve um projeto do Zico, de que no momento que o jogador é convocado, a CBF, no caso, a bancar o salário, pague até a próxima convocação. Se o cara não for convocado aí, não paga mais. Mas olha a cabeça do Messi, imagina, cara. O Zico deu a ideia, foi escorraçado. Uma Copa América, uma Copa do Mundo, o cara fica um mês e meio, dois meses. E todo mundo fala que o Messi joga muito mais no Barcelona que na Argentina. Imagina que o Barcelona é melhor que a gente. Não, e o Barcelona ajudou ele. Se ele parar pra pensar, a Argentina foi o país que negou o tratamento pra ele. E aí ele deve tudo ao Barcelona, mas deve passar na cabeça. Mas Maurício, depois tu entra em campo no jogo de futebol, cara, tu quer jogar bola, não tem como tu tirar, assim, sabe? Falou o Potter mais... que já jogou quantas Copas do Mundo? Não, eu joguei 12 Interséries, que é mais ou menos... O Barcelona é melhor do que o time da Argentina, não, pô. O Barcelona... A Argentina levou 4 da Nigéria. Mas o Barcelona é o time da seleção campeã do mundo com o Messi, cara. É a seleção da Espanha com o Messi. Esse é o Barcelona. A seleção ganhou a última Copa com mais o Messi. O Barcelona é melhor que a Argentina e melhor que o time da Espanha. Muito e que melhor. O Grêmio, tu acha? Eu acho que o Barcelona é melhor que o Inter. Vai daí, Davi, o que que tem aí? Meu nome é Miriam. Olha, Miriam. Miriam, nome de mulher que trai. Sim, por causa da Miriam Hills, o Roberto Carlos quase morreu. Ó, viu? Ai, ai, alô, jurídico. Miriam Hills, cara. Bah, agora me lembrou. Mas ele fez uma música legal pra ela, foi? É. Deu um barco pra ela, né? Ele fez música até pras gordinhas, pros caminhoneiros. Ele deu um barco, o Lady Laura. Valia a pena, tinha uma época que a Miriam Hills... Meu nome é Miriam, sou morena, com cabelos curtos, na medida do ombro. Tenho os olhos bem escuros, quase negros. Gosto de andar sempre arrumada e perfumada. Não sou muito alta, mas com certeza chamo atenção por onde passo. Até um mês atrás, trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos em Florianópolis. Foi quando conheci o Ramiro, o homem mais lindo do universo. O Ramiro? Ele veio comprar e eu o atendi. Na hora, nos olhamos de um jeito diferente. O que será que o Ramiro foi comprar na eletrônica? As Fiquei pilhas. Com o telefone dele e acabamos nos encontrando algumas vezes depois disso. Tudo estava perfeito. Foi quando descobri que Ramiro... era casado. Parou, Ramiro! Quando ele me disse, tomei um baque. Ele falou que não poderíamos mais nos ver, pois ele amava muito a sua esposa. Porra, Ramiro. Acontece, né? Naquele dia, meu mundo começou a desmoronar. Não sabia onde ele morava e seu celular nunca mais esteve ligado. Homem não vale nada. Não vale nada. Através de uma amiga, o encontrei no Orkut e descobri onde ele trabalhava. Ai! Daquelas mulherzinhas. Não me aguentei e fui atrás dele em seu emprego. Doente. Coitado do Ramiro. Olha, tô com pena do Ramiro. Que, mas morria de medo de que ele me desprezasse novamente. Então o vigiava só de longe. Psicopata, doente, psicopata. Um dia o segui para descobrir onde ele morava. Bárbaro. Só piora. Isso pode estar acontecendo com alguém aqui nessa mesa. Tipo, Miriam, quem que seria? Vende... Tipo. Miriam, aleatório. O estagiário. Um dia o segui para descobrir onde ele morava. Na semana passada, tomei coragem e fui falar com ele quando ele entrava em casa. casa. Ai, Deus do céu. Eu tô tremendo aqui. Ele é louca, cara. Foi quando a mulher dele nos viu e armou o maior barraco. Pô, Pinta, pô, Miriam. Tu quer, cara? Não consigo ficar um dia sem ir secretamente ao seu trabalho, deixando bilhetes em sua caixa de correio durante a madrugada. Olha, lei Mário da Penha aí pro Ramiro, hein, cara? Por causa dessa paranoia, acabei perdendo até meu emprego. Inventei uma história para meus pais que moram no interior, para que eles me mandem dinheiro para as contas. Putz, grilo. Caramba, cara. Viram como é complicada a minha situação? Não, tu que é doente. Tu que é doente. Não sei mais o que fazer. Preciso de um conselho. Larga a mão. Gardenal. Te interna. Pode ficar. Ah, não. Abre teu olho. Não, abre teu olho, né, Magnata? Abre teu olho tu, né, menina? O Davi rodou bem de férias. É, e um... Pra mulher do Ramiro. Mas que barbaridade, olha. A ideia é sarcástica. Olha, se isso aqui realmente é sério, a Miriam tá com problemas. Miriam, procura um apoio. Porque não seria sério. Tu acha que a ouvinte ia se expor desse jeito, Bora? Por quê? Mas o nome dela pode não ser Miriam. Isso é irrelevante. Tu tá rindo da história da Miriam. Não, eu não tô rindo, não. Eu tô dizendo pra ela procurar ajuda. Procura ajuda, Miriam, aonde, porque a coisa tá feia. Aonde que ela procura ajuda? O teu psiquiatra lá. Ele não pode atender ela. Ele é meu psiquiatra, Porã. Olha, cara. Esse é o problema do cara pegar morenas com torneadas e cabelo curto. É por isso que eu não pego morenas torneadas. Não dá, é melhor não. Melhor não pega ninguém, Bianchi. É por isso, mas por causa disso. Por isso só come mortadela. Vai daí, Porazinho. Olha aqui, ó. Luiz Ernesto Citron. Pô, me babei todo agora. O Citron. Meu nome pensando na mortadela. Mortadela. Mas é bom uma mortadela, cara. Meu Deus do céu. Pessoal. Coisa de louco. Picadinha, picadinha, né, Porã? De tudo quanto é jeito. Pica pra mim também, Porã. Quer? Che, pra mim? Pra mim fica. Que é, eu vou te dar. Che. Galera, meu nome o é Martinucci Luiz. Aqui. O Martinucci vai te dizer. Ô, Martinucci. Pica pra mim também. Quer picada, então. Pica pra mim também. Tá bom. Galera, meu nome é Luiz Ernesto, moro em Caseiros, Rio Grande do Sul. Tô mandando umas frases machistas e pede aí Caseiro, pro Caseiro lá, o cara pode deixar a casa tranquilo lá. Caseiro pode ficar tranquilo. É. Pede pro Porã ler. Ô, Mês, vamos lá. Feia por fora e bonita por dentro. Vira do avesso, velha! Até porque esse negócio de beleza interior é muito boa pra igrejinha de Ouro Preto só, né? É verdade. Os homens são responsáveis por 99% dos acidentes de carro ou emprestar a chave do carro pra mulher! É ensinar a mulher a dirigir. É por isso que é mais caro o seguro pra homem, né? Porque a gente empresta os carros pras mulheres. Isso aí. Algumas mulheres são tão feias que deviam processar a natureza por perdas e danos. Quer saber quanto vale a sua mulher? Sim. Pede divórcio. Aí vale muito, né, cara? Todo feminismo acaba com o primeiro pneu furado. Mulher que nem pipoca, enche o saco, mas eu não paro de comer, velho. Cara, hoje eu acompanho a assessoria de imprensa do Inter no Twitter, né? E aí hoje teve um dos melhores tweets da história da humanidade. Foi o seguinte: assessoria de imprensa do Inter, 2 pontos. Inter troca fornecedor de pipoca do Beira-Rio. O pipoqueiro. Vai melhorar agora. Mudou o pipoqueiro. Demais, né? A matéria-prima mudou. O milho da pipoca. Mais sofisticado. Ou seja, a pipoca no Beira-Rio é nova. Quem seria o antigo pipoqueiro e agora que é o novo pipoqueiro do Inter? Mas é demais essa manchete, gremista. Ah, é? Pipoqueiro é gremista. Uma relevância, né? Tava estourando, mas o cara, pra quem vai no estádio, é muito importante isso aí. Importante é o time, cara. Pra mim, importante é a manchete. Volta a beber a cerveja alcoólica. É, essa aí é... Só no... Vai voltar na Copa do Mundo, porque tem uma grande cervejaria. Mas aí é só pros jogos da Copa, né? E aí depois não vai ter mais? Não. Não, é só pros jogos da Copa. Pra mim é indiferente. Mas existe um mercado sujo de cerveja no Beira-Rio, não é limpo, sabia? Mercado. Dá pra te beber cerveja com álcool nos estádios lá. Mandar um abraço pro Geraldo, nosso parceiro. Deixa eu falar aqui da telefonia do Big, o Big que leva essa galera irada do Pretinho Básico pra sua casa, essa galera demais. É, são celulares e telefones com preços bem baixos, e tem mais, celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN. O Potter não sai do MSN no celular que ele pegou lá na telefonia. É verdade. Não sai. Luciano Baiano Potter, @hotmail.com. E ele pegou um celular Samsung C3510, tem touchscreen, touchscreen. Câmera 1.3 megapixels, MP3 player, tem o rádio FM pra você ouvir o pretinho, tem Bluetooth. Sabe quanto? Quanto? 312 reais com tudo isso. Mas ainda dá pra comprar em 18 de 20 com 79. Mas aí é exclusivo. É exclusivo do Hipercard. Passa lá no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou. Muito bom, pra tá você. Muito barato o Big. Demais. Impressionante, velho. Big... Fui lá e economizo. Vou fazer compra e economizo 100 reais. Pô, sério? É? Sério? Rapaz. Faz compra 500 pila, gasta mais de 500. Contar uma. Contar o quê? Contar o quê? Tá também. Contar uma piada pro Big, então. Piada do Bader! Apoio! Antigripal Tefu! Agora nas versões Tefu Noite e Tefu Dia! Oh, que legal! E aí, o homem entra na lanchonete e faz um pedido. Por favor, me dê dois hambúrgueres e um deles sem ketchup. E aí a atendente olha e pergunta, qual deles sem ketchup? Ah, porra! Deus! Mais um. A filha chega em casa aos prantos e diz pra mãe, mamãe, eu fui violentada por um argentino! Oh. Mas como é que tu sabe que era um argentino, minha filha? Ele me obrigou a agradecer. Que piada horrível, que horror, cara. Recentemente, um homem foi ao hospital para remover sua aliança de casamento. Detalhe, sua amante, que não sabia que ele era casado, achou-a no bolso da calça e, furiosa, colocou no pinto enquanto ele dormia. Ai. Tá brincando? Mas ou ele tem um dedo muito... Calma, gente. A partir disso, ele não sabe o que é pior. Um, a amante ter descoberto que ele era casado. Dois, explicar à esposa como é que a aliança foi parar ali. Ou três, todo mundo ficar sabendo que seu pinto coube na aliança. Quem mandou foi o Fabrício de Oliveira Machado. Manda um... Não, é tu que vem... Pai, vem me buscar! E um, tu já foi pro Canadá, Pianjas? Pra São Pedro do Sul? Nunca fui, nem quero. Sabe não, que ontem vai, a gente falou dos cheques aqui, né? Dos tipos de cheques. Aí tem mais hoje aqui, o Diego Lago de Lima mandou. Tem o cheque Xuxa. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. O cheque Olodum. Avisa lá que eu vou chegar. Mais tarde, vamos andar, Olodum, que é alegria. Tem o cheque Mocinha. Bota agora não, bota amanhã. O cheque Jesus em breve voltará. Da próxima vez que tu vier. Valeu, galera. Manda um pra o Ailton do Amendoim. O Ailton do Amendoim. O criador dos nomes dos cheques e um boa noite. Segunda-feira vai ter boa a manchete noite. No site do Inter. Mudou o fornecedor boa do noite. Amendoim. Boa noite pra toda a galera de Vilas do Atlântico, Bahia. Ah, para. Abraços e sucesso pra vocês. Surpresa. Diego Lago de Lima. Surpresa com o que viu, a visita pergunta para o dono da mansão. Mas por que que o senhor guarda esse par de tênis enorme numa caixa de cristal? Vem aqui. Sabe o que que é? Que eu fiquei rico porque numa dessas minhas viagens ao Oriente Médio eu encontrei um gênio que me concedeu 3 desejos. O problema é que o gênio era meio surdo e me deu saúde, dinheiro e esse tênis aí de 0.5 metro. Cara, lamentável. Não tem tempo pra mais nada. Como programa, assim, meu? Não, temos que tem 2 minutos. Não, como? Ele tá atrasado. Vamos entrar, então, vamos entrar na voz do Brasil. Tem 15 segundos. Desde os tempos, desde os tempos. Vendeu o Picasso, Porã. Chegou e-mail, Poré, vendo meu Picasso, @hotmail.com. Ó, o Poré quer vender o carro dele, é vendo meu Picasso, @hotmail.com. Isso é sério, por incrível que pareça. Pretinho Básico fica por aqui com telefonia Big da Milera, a moda está nas ruas. Estamos de volta ao vivo na segunda-feira, 1 da tarde. Mas no fim de semana tem as reprises do Pretinho. Valeu!